Gog, isso é meia verdade, protesto é crime. O povo já nasce oprimido, limitado, proibido, condenado a seguir por um roteiro já pré-definido. E muito mais que isso, não gostam de nós. Se te negaram até a vez, imagine sua voz. Te querem preso, de corpo, alma e mente preso, pra se tornar preso e morto consequentemente. Com RG que não garante sequer um leito, mas a revolta de um país que envergonha a gente. Enquanto o protesto, entre aspas, é transformado em piada sem graça, em programinha lero lero, o povo adere. Quem manipula acha graça, pique budu, se diverte, inverte a história e criminaliza a plebe. Sua reivindicação tem que ser muda em luto, sem mudo em luto, eu não sigo mudo, ok. O brasileiro acomodado e não incomodado, calha a boca, a história que é outra. Acredito no que reivindico, no time que tô envolvido. Digo, respiro o que vive, nunca o que não foi dito. Sou réu no tribunal, neste país contraditório, continuam torturando e chamam de interrogatório. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos, buscar respeito, ter direito aos nossos direitos, mas o governo fecha os olhos, quer fingir que não. Protesto é crime, interrogação. A justiça, liberdade é o que nós queremos. O povo clama por saúde, moradia, tempos, pois o rap sempre cantou com fome de revolução. Protesto é crime, interrogação. Você também se faz de otário quando se oprime, você também se faz culpado quando se omite. Isso é bíblico. Inclusive, se tá vendo que tá errado, então denuncia, está com medo. Eu te entendo e confirmo, muitos que se dizem lei hoje também estão envolvidos. Corrupção exagerada, venda ilegal de arma, tráfico de drogas, mortes e outras paradas. Nosso país é acostumado com barganha, e por aqui quem mais trabalha menos ganha. No carnaval o povo logo se assanha e comemora mesmo quando ele apanha. As coisas melhoraram sim, concordo em partes, mesmo que divididas, infinitas mensalidades. Endividado, mas com um carro na garagem, aluguel, água e luz, esse mês só tem metade. Acredito no que reivindico, no time que tô envolvido. Digo, respiro o que vive, nunca o que não foi dito. Sou réu no tribunal deste país contraditório, continuam torturando e chamam de interrogatório. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos, buscar respeito, ter direito aos nossos direitos, mas o governo fecha os olhos, quer fingir que não. Protesto é crime, interrogação. A justiça, liberdade é o que nós queremos. O povo clama por saúde, moradia, tempos, pois o rap sempre cantou com fome de revolução. Protesto é crime, interrogação. Este é crime, nesse regime que oprime e imprime, manchete exibindo só, quebra, quebra vitrine, pra vender notícia, apoia a violência da polícia, garantindo verbe, concessão vitalícia. Protesto é crime, nesse regime, quando só após o crime, o asfalto acusa o morro, sem contar que o reprime. Aos tanques e barracos, entre bancos e brancos, seguimos atacados por todos os flancos. Protesto, sacode, implode, explode estruturas, atrai viaturas, balas certeiras, certas figuras que lucram e desfrutam do suor dos que lutam. Os brutos também amam, sabe bem o que buscam. Última gota, transborda, lota a praça, reaça, quer mordaça, não vê graça, nem disfarça. Sai do armário, direto para os comentários, nas redes sociais, nos cafés da tarde imaginários. Protesto paralisa, vasculariza, corrige, faz entrar em cartaz o que o cartaz exige. Atrai, não perdoa, não coroa quem trai, aglomera, reverbera, desconcentra e vai. Pegar pelo silêncio, diante do protesto, transforma homens em covardes, diz o manifesto. Patrocinar a dor em benefício próprio, não é sedativo, é efeito do ódio. Cada um, cada um, um por todos, todos por um. Uma das frases leva a lugar nenhum. O senso comum pode até dar resposta. Vivemos e sofremos como a burguesia gosta. Protesto, pretexto pra musicar esse texto. Sem populismo, rédea, comédia ou cabresto. O rap é a bomba que assombra os domais. Glock, sem meia verdade, molotovs vocais. Uai, salve DJ Bola 8RC. Mixtape, o jogo continua.